tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Seja bem-vindo, cá estamos, Tradição com Nutrição, uma rúbrica da responsabilidade nutricionista Rita Moraes, sugestões e ideias para uma alimentação saudável. Nesta segunda edição desta rúbrica, hoje vamos falar de maçãs, depois de ter falado de cerveja, termossos, maçãs, numa altura de verão, onde para além da maçã, enfim, a fruta é aquilo que mais se consome e que sabe bem fresquinha nesta altura. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar presente. Obrigada eu e olá a todos. Eu pensei na maçã porque não deve haver muita gente que não coma maçãs, não é? A maior parte. Até porque há diversas variedades de maçã. Há imensas variedades, não é? E parece que por épocas todos os sabores são diferentes. Eu não sei se já ouviram uma frase que é bastante conhecida, que é "One apple a day keeps the doctor away", que traduzida significa que uma maçã por dia mantém o médico afastado. Portanto, toca a ouvir as justificações desta frase, que eu vou deixar. Deve ter o seu quê de razão. Claro. Portanto, a maçã é rica em pectina, que é uma fibra que ajuda no controle da glicémia. Ou seja, é bom para quem tem diabetes. A pectina também auxilia na redução do mau colesterol, ao formar uma fibra na parede intestinal, o que impede a absorção do colesterol e de outras gorduras. Frutas com polpa branca, como é o caso da maçã ou da pera, podem reduzir o risco de uma pessoa sofrer um AVC. Parece que o consumo de uma maçã por dia reduz o risco em cerca de 40%. Uma pesquisa feita pela Universidade de Nottingham, em Inglaterra, mostrou que as pessoas que comem 5 maçãs ou mais por semana têm menos problemas respiratórios, incluindo asma. A maçã possui agentes cicatrizantes que ajudam os que sofrem de problemas como azia, gastritos, úlceras, além de auxiliar no funcionamento intestinal. Esta fruta age de forma benéfica na mucosa do sistema digestivo. Para a prevenção de cáries, o sumo das maçãs tem propriedades que podem eliminar até 80% destas bactérias que são responsáveis pelas cáries. Devido às vitaminas do complexo B, a maçã pode ajudar a evitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Por ser rica em taninos e flavonoides, que são fitonutrientes que agem como antioxidantes, adstringentes e anti-inflamatórios, a fruta ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. Os flavonoides também auxiliam em doenças cardiovasculares. Além disso, a maçã possui componentes que ajudam na prevenção do cancro do cólon, próstata e mama. As maçãs são muito recomendadas aos que querem começar uma dieta, porque possui fibras que ajudam a dar alguma sensação de saciedade. A casca, por exemplo, possui fibras insolúveis que não são digeridas e assim ficam no estômago por mais tempo. Mesmo não sendo particularmente rica em vitamina C, a sua atividade antioxidante é potente, resultado de sinergias efetuadas pelos seus inúmeros compostos fenólicos e flavonoides. A maior concentração destes compostos encontra-se na casca da maçã, o que faz com que a atividade antioxidante seja 5 vezes superior à da polpa. Daí ser praticamente um crime nutricional rejeitar a casca e comer as maçãs sem esta. As fibras solúveis presentes na maçã são as responsáveis pela fama, como eu disse atrás, na diminuição dos níveis de colesterol e também na regulação do apetite. A maçã, que, como eu disse, deve ser comida com casca, que assim é que ela é lavadinha e assim é que ela é boa. E depois a variedade de maçãs que existe, que é sempre bom. E a maçã tanto pode ser comida natural, que é o melhor, como assada, como cozida. Ela sabe bem de qualquer maneira. E há muita gente que gosta dela cozida ou mesmo assada no forno. Ela, por si só, é uma das frutas quase que é obrigatório ter na nossa mesa. É, foi como eu disse, a maior parte das pessoas gosta, mas a maior parte também lhe tira a casca, não é? Até pela dificuldade em trincar, por ser mais rijinho, mas também há essas alternativas, também porque fica mais doce, porque a água evapora, não é? Os açúcares ficam concentrados. As pessoas não devem juntar açúcar, é preciso juntar canela, um bocadinho de sumo de limão, se gostarem. Optar sempre por alternativas mais saudáveis. A mais saudável é, sem dúvida, comer a maçã crua com casca. Essas são alternativas para pessoas, se calhar, mais beirinhas, já sem os dentinhos, não é? São opções mais práticas. Aliás, a maçã está referenciada quando nós vimos na televisão a fazer reclama algumas coisas de dentes, está ligada à maçã. Quando se vê algum tratamento ou alguma campanha de diabetes, está a maçã. Portanto, ela está também ligada a esse tal fenómeno de saúde. É um slogan, quase, não é? Utilizado em imensas campanhas. Maçã, portanto, já sabem, é uma coisa quase todo o ano, pela sua variedade ou diversidade que tem esta fruta, quase que existe todo o ano na nossa mesa e, portanto, faz muito bem de diversas maneiras, mas de preferência com casca, lavadinha, naturalmente, a maçã fresquinha é muito boa. E ao que parece, mantém o médico afastado. Pois, como tal, lá está a tal frase, né? É o que parece, mantém, o que não é nada bom para os médicos, mas pronto, são outras contas. Maçãs, o verão é possível. Eu lembro-me, Rita, nós quando acabámos a outra série de programas, falámos muito, enfim, nas frutas verdes, antioxidantes, naquilo que nós no verão, não é? Temos sempre tendência a usar um pouco mais daquilo que podíamos, e a fruta foi uma das coisas que me ficou, que a Rita aqui falou, sempre ter fruta, acompanhar com fruta, através de sumos naturais e tudo isso. E portanto, essa acaba por ser, nesta altura de verão, onde ela melhor encaixa, não é? Esse ter fruta, comer fruta, é sempre bom. E a maçã vem se juntar a tudo isto. Sem dúvida. A fruta está sempre incluída e deve estar sempre incluída no nosso dia a dia. Sim, senhora. E pronto, falámos sobre maçãs, iremos falar sobre outros assuntos, dando outras sugestões, outras ideias, em próximas rubricas. Rita Moraes, vamos ficar por aqui. Obrigado por estar mais uma vez aqui presente. Para a próxima semana voltamos com outras ideias neste Tradição com Nutrição. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Uma boa semana. Fique bem. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.